guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Chegado. Nosso coração arde por sua volta, Jesus. Ó Senhor. Aleluia.